Mike Delta, táxi autorizado até a interseção Oscar, chama para ingresso. Tá, o meu Oscar Mike Delta, vento 1-0-0-0-1-2-9, pista 1-7, autorizado aliás, e decolar. Pausa, 1-2-9. Rio 5975, Salvador em Blind, chame Recife 12685. Correu 5975, está recebendo? Tô. Ok, obrigado, bom dia, bom final de semana. Yeah. 1960, desça para 5.000. 5.000, está confirmando ajuste, muito bem. Quero desculpar, ajuste 10, 16.1, desça para 5. Ok. 16, 25 mil, obrigado. Luciano 6311, desça para 8 mil, ajuste 10 no meio. Cliente. Sul 1960 para sua informação, tráfego à direita, afastado 7 milhas na chegada Mar e mantendo 090 apenas para sua informação. Salvador, Azul 2796, solicita. Azul 2796, 60 milhas, vamos encerrar o serviço radar. Chame Aracaju, frequência 1203 e solicite ao mesmo. 203 com Aracaju, muito obrigado, um bom dia para vocês aí. Controle Oscar, Mike Delta. Mike Delta, é o controle Salvador. Ok, decolado será 107, curvando direita, nosso destino é a unidade Lafota Mike Mike. Informa que já está a mil pés e solicita pro direto. Autorizado, informe livrando a zona de controle. Trabalhar livrando a sua CTR, eu acho que é o Mike Delta. 095, bom dia, autorizado Leandro, decolado no 0, 100 graus, uma dúvida. Além de corda no 0, 095. Aguarde para a descida. Serra Lima mantendo ainda o 090, voando ITAP, para sua informação, à esquerda, afastado 7 milhas, a aeronave da Gol, 1737, passando 8.500 em descida para 5.000. Vossa Senhoria irá seguir esse tráfego. Serra Lima, número 2 para pouso. Certo, aguardando descida. 6311, desça sem restrições para 5.000 pés, desliza para 250 a mais, número 3 para pouso. O Serra Lima foi para o Serra Vita 368. 368, que é o Serra Lima. Tchau, tchau. Boa. Salvador, é o Gol 1095, bom dia, 1500, 360, Narbor 1. Loro 095 ao controle, está em contato com a radar, prossiga como autorizado. Sim, subindo via Narbor 1, 360, após os mil, poderia cobrar a direita na proa de Elefa? Só autorizado o Arbor. Muito grato, meu amigo. Arbor na proa. Luan, Serra 2368, Quilo Serra Lima. Tiente. O 1160, desça para 2.500 pés e voe para o Serra Vitor 366, autorizado a rimar. Obrigado, 2.500, direto para o 66, repórter. O Serra Lima, desça para 6.000, ajustado 1.096. 6.000, Cris Serra Lima, 1.016. Zero 6311, voe para o Serra Vita 361. Não, não, é o 68 mesmo, é o 368 para o Oceano 6319. Serra Lima desça para 5.000. 5.000, Serra Lima. Para o Serra Lima, desça para 2.000. 2.007, Serra Lima. Do Serra Lima, curva à direita para o Serra Vida 366, está autorizado a aproximação à Rinaldi, aguarde para enxergar. Tente direita, Serra Vida 366, mandar para o Serra. Estabilizando o boquete 166, 1160. Cliente, cheque o trem, chame torre 11895 ou 11960. 11965, obrigado, você é decolado. Torre. Amazon, zero, 1160. 1160, reporte marcadores de questão. Serve 372 baixar, travar, tráfico listado. Ok, graças a Deus está bastante travou, reporte 372. Então baixar travado, pista 10, vamos autorizar. Só um trator na lateral direita, no primeiro terço da pista, na lateral direita, na parte gramada, fazendo manutenção da grama, ok? Tá além dos 50 metros aí de segurança. Ok, tá. Muito obrigado pelo aviso. Ali meu ponto na 10. Vou no meio andar. 095, bom dia. Oceano 63, ONU, desça sem restrições para 2.500 pés, está voando sobre água. 2.563, ONU. Salvador, gol 1095 novamente, por gentileza, poderia confirmar a frequência do centro? Frequência 1260. Ok, seria uma secundária? Efetou várias chamadas de 1260, negativo contato. Ah, tenho sim, poderia anotar? Pode passar. 1288. 1251 12835 28825 e 12835 Gol 1095. Obrigado, meu bom dia. Obrigado. Quero Serra Lima em aproximação, cheque trem, chame torre 11895. Torre 11895, Serra Lima. Oi, Salvador, bom dia, Papa Romeu Kilo, Serra Lima, estabilizado RNAV-110. Serra Lima, chama para o cancelamento, Rogério. Chamará Lima. Tá, esquerda, voe para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação RNAV. Serra Vitor 366, chamará estabilizado, 63. Oi, Papa Romeu Kilo Serra Lima, passou o Serra Victor 372. Da presente solicita que se lamenta as regras deste momento, você faz pela direita, não na 7. Gente, cancelado ao 57, autorizado o circuito pela direita, chão de base para a final. Gente, chão de base para a final, Kilo Serra Lima. Azul 4299, está pronto? Afirma aqui, pronto. Azul 4299, autorizado a alinhar e manter, se não me engano. Bom, 2171 é o controle de Salvador. Ajuste agora no 096, desça para 8000 e voe para Serra Vita 367 para aproximação RNAV. Volume 160, sala 5, direita, 121, décima 1. 211, obrigado, Gostinho. Desça para 8000, ajuste no 096. Checa o trem, chame torre 11895, aciona 631. 11895, 631. 00, gás, 129. Gente, Lima. 11391, bom dia. Sente o tráfego avistado, na porta saiu 372. Tráfego tipo King é a conta final da pista 17, já com pouso autorizado. E o adicional em verde azul. No BF 190 azul, está na linguagem pista 10. Aguarde, pista 10 livre. Sou 4299, teclagem autorizada. Iniciando o 4299. Lembra 319-090 graus 129, pista 10. Pouso autorizado. Informo, trator na lateral direita, próxima piruta, além de 50 metros na segurança. Sim, no solo 00, direita, área está frequência livre. Um trator, efetuando manutenção da grama, próxima biruta, lateral direita, pista, da pista no zero, além dos 50 metros. Ok, graças à informação, tem livre pouso, 9-0, 639. 1-4-2-9-9, declara 0-1, controle 1-2-0, 10-1, de pegagem. 08, bom dia. Bom dia, Oscar, Mike Yankee, autorizado o táxi até a sessão Oscar, chamando para ingresso. Chamarei para ingresso. Gente, 06, Cruz das Almas, 310, o tempo de voo e autonomia? Ruan, com 3 horas e 20 minutos, está livre a decolagem, Guardião 06, informe-se com a 7.6, próxima interseção Oscar. Está livre a decolagem com a Rádio Ardeal, aguardando o transporte de comunicações 06. Chame para a decolagem, Yankee. 311 no solo 03, direito 121 décimo 9. É, qual são? 21 décimo 1. Romeu Oscar, Mike Yankee, autorizado, ingresso, decolagem pista 17, vento 100 graus, 12 horas. Autorizado, ingresso, decolagem para o Oscar, Mike Yankee. O 2171 está autorizado a aproximação à aeronave a partir do Serra Vitor 367, desça para 4. Ok, autorizado a aeronave a partir do 367. 3859, foi para o Serra Vitor 367, desça para 5. 367, 5000 da 3859. Corre, 3179, bom dia, 0 no 0, pronto. 3179, bom dia, autorizado, aliás, decolar. Estão no 0, vento 090 graus, 129. Vamos trator à direita, mantendo a área gramada, além dos 50 metros, estão no 0, ok? Autorizado, linha e decolar, dá um 0, 3179, está no trator, obrigado. Papá, Romeu, Oscar, Mike, antes de decolado, 05, controle, 120, desse momento, agora. 130.18 até a volta, acho que é mais quente.

Tá matando 506 agora na... setor noroeste do aeroporto. Bom dia, 06, prossiga no seu voo visual, evite o setor de aproximação devido ao tráfego e chame livrando a zona de controle. Qual é o estimado para pouso em Cruz das Almas? Em mais 2-5 minutos da presente. Ok, anotei. O gol 2171, passa Serra Vitor 366, aproximação, chega trem, chame torre, frequência 11895. 895, bom dia, graças, 2171. Torre. Romeu, acho que é o Mike Yankee retornando a 500 pés, chame torre, 11895. 11895, acho que é o Mike Yankee. 1149, mantém o ponto de espera. Eu acho que é Mike Yankee. Acho que é Mike Yankee. Tensão de pouso, pista no 7? Afirmo. 7, mantendo o litoral, temos 737 da Gol, próximo da quinta milha para a cabeceira 1-0. Prossiga até a 24 do farol de Itapuã, mantenha 510, ajuste 0 no meia, aguarde autorização para o cruzamento da Sala do Federal. 1-0 no meia, vai aguardar autorização, sobre o farol de Itapuã, o Asta Mike Yankee. 1-2-1-7-1 na escuta, Antônio. Positivo, estabilizado, 2-1-7-1, baixar a travada. Gente, informa dois tráfegos. À esquerda, um esquilo mantendo 500 pés no setor, passando do aeródromo de Salvador. E à direita, um cicó 76 também a 500 pés na linha litoral, no chamado corredor Axé. Isso no zero, cheque 3, vento 100 graus, 1-12-9, pouso autorizado. Pouso autorizado, centro dos tráfegos, 2-1-7-1. 1-2-1-9-6, decolando aos 1-3, controle 1-2-0, decimal 8, vai dar. 0-8-6. Informação, acho que mais tango está visual, 1-2-1-7-1. Acho que é Mike Yankee. Gente, acho que é Mike Yankee. Mantenha o presente setor, aguarde para o cruzamento da final. Vai aguardar, Yankee. 3896, controle, ajuste 10 no meia, desça para 8000 pés e voe para Serra Vita 368. Após o desvio, voe para Serra Vita 368. Mike Yankee autorizado a prosseguir com o cruzamento da final da pista 0, retaguarda 737 da Gol, encurtando a aproximação para a pista no 7, ok? Tá, sim, está autorizado, vai cruzar e encurtar, eu acho que é Mike Yankee. Enfim, estou com o Airbus da TAM, 12 milhas fora. São 3179, chame Recife 1251. 251, obrigado, São 3179. Bom tempo, 3279, venha, descendo para 8000. São 3859, Serra Vita 366, aproximação, cheque trem, chame torre 11895. 1895, obrigado, senhor, até daqui a pouco. Porém, para aproximar 35, terá que fazer um pouso parado na vertical da cabeceira, ok? Paciente, faça um pouso parado na vertical da cabeceira, acho que é mais que antes. Batido, parado na vertical da cabeceira, estou com tráfego aproximando a pista no zero para não passar debaixo do tráfego. Paciente, eu acho que é mais que antes, mas eu estou parado na cabeceira 35. Gente, o azul 9149 tem 400 degraus de imediato, logo a pista é liberada? Afirma. Aliás, mantém a 9149. É o 2171 no solo azul no meio, liberou a pista, 21 decimal 1, né? 1219. 21, 1? 2-1-1, obrigado. Nada, azul 9149, decolagem autorizada, 90 graus, 3-9. Aliado, decolagem, 9149. Bom dia, tá 3304, ponto 010, pronto. 3304, bom dia, mas tem um ponto de espera. Tá 3259, agora? 3259 agora, tá passando 372. 3259, continua a aproximação, em Bernardo Azul, ingressou para a decolagem imediata, vento 90 graus, 3-9, ajuste Mi 13. Tráfego à direita, é um helicóptero, ficou a 7-6, aproximando para a vertical da cabeceira 35, para pouso pairado naquela cabeceira. Gente, com 1015 agora, 3859. 1016, 1016, 1016. 1016. Pista 35, vento 90 graus, Matos de Mar. Gente, é. Guardião 06. Frequência, Leiro. 9 pouso atrasado, 090 graus, Matos de Mar. TV, pouso 3859. Mais 19149, declarado 18, controle 120, decimal 8, verdade. 208, obrigado. Papatango, Oscar, Golfo, uniforme, táxi atrasado até a Papá. Chame para o cruzamento da pista. Guardião 06, tá transmitindo nas duas. Encontrei Salvador, bom dia, azul 9149, decolador no zero, passa no 1500 pés. Azul 9149, é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Autorizada até interseção Oscar, compacto 4. Tá presente, vai estar com segurança Oscar, o Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee. Ao atingir o ponto de espera da Papá, mantém a posição, aguarde o cruzamento. Seu Mike Delta retorna da plataforma e voa direto para o farol de Itapuã, mantendo 1500 pés, ajuste no 06. Libere o solo, chame frequência 121 décima 1. Tem pessoas aí no lateral da táxi, aí ciente do Jotasco atendo conforme orientada a distância de 50 metros da lateral da táxi aí. Direita 21, obrigado, até daqui a pouco. Já. Mais 2500, tá 3897. Arme após o 476, cruzamento autorizado, táxi via Mike e Lima. Na Lima, chame solo em 121 decimal 1 para prosseguir com o táxi, então táxi 3. Trans 3304, vento 100, graus 129, pistão no 0, decolagem, autorizado. Decolagem 10, 3896, curva à direita, voe para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação, Renato. Direita, Serra Vitor 366, autorizada, Renato, 3896. Mike Yankee nos 0 solo 2-0, frequência livre, pátio 4, Oscar Mike Yankee. Já 3-0-4, decolado aos 2-2, controle 1-2-0, décimo 8, bagagem. 0-8, tenha um bom dia, tá? Tony Salvador, muito bom dia, TAM 3304, decolado perfil Arborelerpa, cruza, 3300. TAM 3304, Salvador, em contato, radar. Câmbio. Azul 9149, chame Recife, frequência 1260. 1260, Recife, Azul 9149. Controle, Salvador, Azul 1184, informação Mike. Azul 1184, controle e ajuste agora no 096, desça para 8000 pés e voe para Serra Vitor 368 para aproximação RNA. Serra Vitor 368, 8 mil pés, 1016, Azul 3896, aproxima-se do Serra Vitor 366, reduza, cheque o trem, chame a torre. 1895, TAM 3896. 3895, reduzindo TAM 3896. Até mais. Salvador, bom dia, tá 38196, 3 milhas do 372, baixou e travou. O TAP 3896, reporte CAV 372, baixar, travado. É, esse é porta dentro. Pista 10, pouso autorizado, vento 10 graus, 1, 12 9. Autorizado, pouso 90, 113, 89. Forma um trator na lateral direita, primeiro terço da pista 10, próxima viruta, mantendo aí além dos 50 metros lateral da pista. Gente, obrigado, eu acho que é o Mike Delta, chame Torre 1-1-8-9-5. Papa Romeu, acho que é o Mike Delta, 7 do tráfego, autorizando a presente, o circuito pela direita, pistão 7, chame de base para sinal baixado e travado, ajuste 1-0-1-6. Entra presente, base pela direita, dom 7, apontará, fica aqui pra fora. Tiffy, 1-2-6, é. Centro 126-0, tá? 6304, bom dia. Boa. O 1184 está agora a 40 milhas voando sobre água, desça, sem restrições, para 2.500 pés, curve à direita, voe para o Serra Vitor 366 para aproximação RNAV. Serra Vitor 366, desce 2.500 pés, voo 1184. 896 no solo 30 à direita, guia taxi com 21 décima 1. a Mike Delta vai iniciar o cruzamento do Estão no zero já com o trem baixo travado, se ajustando para lá. Mas pela direita dá um 7. Gente, Papai Roma, Oscar Mike Delta, pista no 7, cruzado o movimento 1-0 graus, 1-2 graus. Gente, deu repouso, Oscar Mike Delta. Isso é Lima Guarda, ingresso, helicóptero aproximado para a capital do 7. Mike Delta no solo 34, direito, nossa, a frequência livre de estacionar. Quilo Serra Lima, esquerda via pista, pode tirar de pronto. Lucia Lima, vento 1-0 graus, 1-0-9, pista no 7, decolagem autorizada. 8-9-5, obrigado. Papa Romeo Kilo, Sierra Lima, Decolado 37, controle 120, decimal 8, até a volta. 128, até, Kilo Sierra Lima. Controle, Papa Romeo Kilo Sierra Lima. Papa Romeo Kilo Sierra Lima, contato radar na decolagem sobre via 6 atoral, seleção via Avo 1 para Israel 100. Foi pago o coral, senhor. Eu tô com a coral aqui na programação, via coral 1 centena. Sierra Lima, suba a vistoria, saída coral para nível 100. 100 na coral, Sierra Lima. Sierra 250, acione a identificação dessa via chegada a Mari para nível 050, o ajuste no 096. O azul 2590, ciente da Mike, formação descida Mari, descendo 190. Azul 2590, acione identificação, DSV chegada Mari, para nível 060, o ajuste em Salvador 10196. Via pro 160, o azul 2590. Canal 250, boa posição, ISAP. Após ISAP, já volta, serve 366.